Moleque bravo. É o DJ Dudu, tá ligado? DJ Liotec, porra. Muito avançado. Muito avançado. Quando alguém vem perguntar das mina feia que eu... Quando alguém vem perguntar das mina feia que eu... DJ Daniel Vídeos. Não canta aqui. Arma de Davis. Arma de Davis. Não canta aqui. Arma de Davis. Não canta aqui. Quando alguém vem perguntar das mina feia que eu... Arma de Davis. Mas elas veio perguntar se eu que peguei esse dragão. Mas elas veio perguntar se eu que peguei esse dragão. Mas que diabo foi isso? Tô lembrado, não. Mas que diabo foi isso? Tô lembrado, não. Mas que diabo foi isso? Tô lembrado, não. Mas que diabo foi isso? Vai. Porra, muito avançado. Quando alguém vem perguntar das mina feia que... Quando alguém vem perguntar das mina feia que eu comi. Ah, mas que diabo foi isso? Nunca nem vi. Ah, mas que diabo foi isso? Nunca nem vi. Ah, mas que diabo foi isso? Nunca nem vi. Ah, mas que diabo foi isso? Nunca nem vi. Quando alguém vem perguntar das mina feia que eu comi. Ah, mas que diabo foi isso? Mas elas veio perguntar se eu que peguei esse dragão. Mas elas veio perguntar se eu que peguei esse dragão. Mas que diabo foi isso? Tô lembrado. Mas que diabo foi isso? Tô lembrado.